1868 da Presente, voo direto Aracaju. Aracaju da Presente, voo 1868. Direto, Aracaju. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 4107, estabilizado. 4107, ciente, avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 4107. Táxi, o voo 1098, está com 9 nós a bordo, 2 horas e 40, alterna Maceió. Abre travado, livre pouso 10, azul 4107. 1098. Tente bem, indo para o ponto zero, quando há 295, ou no 098. Boa noite, obrigado. Flight Control Airport Tower, Zeta to Zeta. Book of Department, crossing 1300. Port Tower 020, raise the contact on departure, climb to flight level 350. Book of Departure, depart transition. Book of Department, depart transition, climb level 350, Airport Tower, Zeta to Zeta. Mantenha a posição, voo no 090. Leva 8, a linha mantém autorizada. A linha mantém. Tu não zero, bom, 09. Azul no solo, 5.000, direito, 219 solo. 219, bom trabalho. Solo Salvador, cordial, boa noite. Azul 4107, liberou. 4107, boa noite, taxi Alfa. Quilo, Pato 3, atento à sinalização no Pato 3. Alfa, Quilo, Pato 3, atento à sinalização. 4107. decolagem 98, vento 050 graus, 5 km. Livre decolagem, tudo no zero, gol, no 098. Oito, meia, oito, chame Recife no 2545, alternando 133, decimal, 65. 2545, 3365, 1848, muito boa noite. Boa. 868, boa noite. Zero nove oito, decola 58, controle 120, decimal 8. 1098, decola. 1098, contato radar na decolagem, subalto 370, perfil Puka Zipar. Puka Zipar para o 350. 370. 37. Boa noite, eu quero identificação. Vou ir direto do Duna, descendo para 2000 pés. Ajuste em Salvador 1015, 1015. Go ahead, sir. You will see direct yield map. Confirm. Direct Hill Knot, Eagle Lima, November, Oscar Tango. For coordination to Hill Knot. Thank you. Go ahead, ma'am. Mustang still Jamo intersection. There is one traffic that's now on the position of 10 o'clock, 22 miles on the northeastbound. It's descending now to Aracaju. So maintain still the departure and contact district center 125.45 if enable 133.65. 545, if enable 1-3-3-5, pista 1-0, Salvador, reporte estabilizado. Ono 098, chame Recife no 2545, alternando 133.65. 12545, alterna 133.65, Ono 098. LS, 4 pista, 1972. Mono 972, complexional ILS, X-ray, pista 10, Salvador. Me chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Bom pouso. Ok, Torita 5295, Salvador. Muito obrigado. Boa noite, bom serviço. Igualmente, um bom descanso. Obrigado. Boa noite, voo 1972. 72, ele está no final, chega o trem em repouso, vento 040 graus, segurança. Ok, embaixo travado, voo 1972, em repouso ali. Controle, 3891, informação, bravo. 3891, boa noite, acena identificação, mantenha a proa de pelo, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, 1015. Pelo 1015, 2000 pés, usa 3891. Aos 15, direito 219. Alô, Salvador, bom, 1972, livrou, 972. 972, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 110. Alfa Juliette, pro 10, bom, 1972. 9191 autorizada final ILS Feito, São José do Salvador. Ajuste permanece no 095, reporte estabilizado. Gente, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, UTA 3891. Na final tá visando o 38 no avião, não? Na 38 no avião, no completo final ILS Exchange, a minha torre 118.95. Sente, Gerardo. Boa noite, Torre. É o 38 no avião, na final do ano zero, embaixo de trabalho. Vento 040 graus, 3 nós, cheque trem livre, pouso pista 10. Cheque está embaixo travado, está autorizado o pouso, 90, 38 no avião. No solo aos 34, direita 129 só. Direita 3198, direita, depois 1219. Fecha. boa noite, TAN 3198, Livron. 3198, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Zona 70, boa noite, acione identificação. Desça para 2000 pés, pro de Duna, ajuste 1015 em Salvador. no 70, está autorizado a assinar ILS X-Ray, que estão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Portaria assinar o ILS X-Ray, então, 3. 3170 estabilizado. Afirmo. 3170, completa sinal torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Boa noite, Oceana 3170, baixou e travou no zero. Ciente de repouso, vento 030 graus, 3 nós. Repouso, Oceana 3170.